passado rápido. Perdi a fé e a esperança, renegando o meu passado. Voltei no tempo, achei os sonhos que eu perdi. Vou mudar, reconheço os erros que cometi. Vivi anos e anos andando em círculos, fugindo dos planos, dos sonhos, fugindo do meu destino. Erros corrigem rotas, lágrimas, caminhos. Caminhar é meu destino, pensar um compromisso. Senhor, me aceita, me dá mais uma chance. Não vim pra ser coadjuvante, muito menos figurante. Você acolheu leprosos como amigos íntimos, apostou tudo que tinha nos excluídos. Os meus dias se consumiram como fumaça. O fisco gordo e a mente cada vez mais magra. Mas que nada, vou pular para a próxima etapa. Já posso sentir meu peito explodindo em brasas. A dúvida produz tragédia, a fé produz milagre. A fé ativa teus sonhos, te dando altas doses de coragem. Fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente. Fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente. Das minhas aflições escrevo meus poemas. Vou penetrando na sua alma sem pedir licença. E não se assuste, minha credencial não é comprada. É que a glória da segunda casa é dobrada. Faço um convite oral, endereçado a seus ouvidos. Sonho acordado, trabalho dormindo. As ideias são mais fortes do que as armas. Digo o rei dos reis, o artesão das palavras. Suas ideias, sem dúvidas, foram as mais sintéticas. Sanidade, loucura, percorrem minhas artérias. Retire minha esperança e serei um fantasma. Retire minha utopia e serei uma máquina. Puxei o ar profundamente, alimentei meu intelecto. Conquistas sem riscos, são sonhos sem méritos. As sementes que só se frutifram depois de décadas felizes. Os pacientes porque herdarão a terra. A dúvida produz tragédia, a fé produz milagre. A fé ativa teus sonhos, te dando altas doses de coragem. Fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente. Eu tenho fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente. A dúvida produz tragédia, a fé produz milagre. A fé ativa teus sonhos, te dando altas asas de coragem. Fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente. Eu tenho fé pra viver, fé pra crescer, fé pra seguir em frente.